Game Track Podcast. Mais uma edição do Game Track Podcast. O episódio de hoje é de número 36. E vamos aos nossos participantes. Aqui é o Zabzeta. E ultimamente eu tô derrotando mechas com a minha Graft Gun do Capitão Price, enquanto eu fujo do Pyro, pilotando meu Subaru Impreza. Ainda não entendi. Não é pra entender. Eu vou Javan. Eu sou Javan e eu descobri que o Zabz é um criador de enigmas. Porque você acabou de criar um grande enigma, eu tô tentando entender ele. Que grande enigma? Não, eu já sei, ele falou. Ele tá jogando Front Mission com Call of Duty, Team Fortress com... Que raios, Emanuel? Need for Speed. Com que raios, Emanuel? Porra, tá bom o negócio. Genial. Aqui é o Sr. B, e o que, que adianta você fazer armas modificadas fodas se a sua arma mais forte é o seu pé? Pesada na bunda do zumbi. É impressionante, você tem lá, porra, eu tenho uma metralhadora, mas se você der um chute no zumbi, derrubar ele no chão, pisar na cabeça do zumbi, você mata. Sabe o que pé me lembra? Sapato. Não, me lembra sanduíche de... Tudo, velho. Não, é por causa que um dos comentários era, tipo, falava que a menina tinha um pé muito grande, e era só isso. E ela realmente tem um pé gigantesco. E a frase do dia é: força bruta, se as coisas não dão certo, você não usou o suficiente. Bom pensamento do dia. Alô galera, aqui é o Excel e ultimamente minha única pira é fazer um passe Hail Mary pra um carro do Hot Wheels fazendo drift. Depois fala que minha frase é complicada, puto que pariu. Desculpa, eu entendo dele é melhor que a sua. Toma na cara. Solte. Então hoje no episódio a gente vai fazer praticamente uma grande conversa, onde a gente vai falar a respeito do que a gente tá jogando ultimamente. Peraí. Hoje é o episódio que a gente vai fazer uma grande conversa, não é o que a gente sempre faz. As outras são menores. sem uma pauta em si, né, que ninguém tá pegando uma pauta aqui pra... A gente faz pauta? A gente faz. Sério, eu não tô recebendo os últimos e-mails, então. E na verdade você não tá participando, né, então você não sabe. Eu tô, cara, você que me corta, velho. Chego seco pra participar, velho. Bem, vamos lá pra leitura de e-mails e a gente continua esse papo bonito depois deles, né? Vamos lá. E-mail! Os e-mails! Começando mais uns e-mails aqui, uns comentários, um monte de recadinho. Eu e o Snake Lindão aqui. Oi, tudo bom? Então, e aí galera, tudo bem? Começando mais uma leitura de e-mails, né? Então vamos lá aos recados. Antes da gente fazer a leitura relativo ao último cast, que foi um cast especial compositores, falando a respeito de Yuzo Koshiro. Primeiro recadinho que o pessoal lá do Papo de Noob pediu para passar para vocês é o seguinte: tá rolando uma votação do prêmio Papo de Noob Podcaster e lá tem várias pessoas que já participaram do Papo de Noob. O mais votado vai voltar a participar novamente, né? Voltar a participar novamente é uma redundância, mas enfim. Tá bem acirrada lá, o Rods do Anime Freak Show tá liderando, então tá esperando seu voto. Tem Lucas Bronze, Caio Corraine e um monte de gente bonita aí competindo com todo esse pessoal lindo aí. Só os top da balada. Só os top na balada, top na balada, né? E além disso, né, se você tem costume de entrar diariamente no blog, tem uma coluna lateral que tem algumas novidades, né, alguns get-gets, como dizem. Cada vez que entrar uma nova disputa na coluna Fanart versus do Lucas Bronze, a gente vai estar colocando uma imagenzinha ali pra você clicar e votar. Olha que bonito. E além disso, a gente tá com a página... A gente tem uma fanpage agora no Facebook. Olha só que bonito, a gente tem uma fanpage. Que bonito, a gente tá ficando bom, né, cara, essa coisa, né? E a gente tá precisando do seu curtir. Ó, joinha. Joinha bonitinho. Ó, joinha! Não custa nada, é só dar um cliquezinho lá e nós vamos ficar bem. Um último recadinho antes da gente ler os e-mails. Parte da equipe do Meloa X vai estar lá na BGS Brasil Game Show 2011, no Rio de Janeiro. A gente estará fazendo algumas gravações em vídeo, então vai ter um conteúdo especial de lá, né? Então, sigam nossos Twitters, né? O Twitter do Melo X vai estar no meu comando, então qualquer foto extra de qualquer coisa lá do evento eu vou estar postando através do Twitter do Melo X, então qualquer novidade você pode ver por lá. Então é isso, vamos lá pro nosso primeiro e-mail. Eu vou começar com o meu primeiro e-mail aqui, que é o e-mail do Marcos Melo Correia. Então, Snake, a gente recebeu o nosso segundo desenho aí do Marcos Melo Correia. Muito show de bola, cara. Eu não tenho essa capacidade de desenhar no Paint desse jeito. Não. Ele não desenha no Paint, ele desenha no DS. No Nintendo? Nintendo DS, que tem um Paint. Olha só. Tem um programa lá que ele. Muito engraçado, porque ele mostra a realidade de como. Como que é que... O Snake que grava comigo, ele sabe que eu gaguejo pra caramba, né? E na edição sai tudo isso aí. Imagina, né? Não. Pera aí, deixa eu fazer de novo. É, vamos lá. É mais ou menos isso, mas... Mas enfim, né? Além disso, ele mandou um comentário no e-mail dele, que eu vou ler aqui, né? Ele mandou um comentário ou mandou um e-mail? É, ele mandou um e-mail, né? Que comentando a respeito do podcast. Que não deixa de ser um comentário, olha só. Olá, Game Trackeros! Game Trackeros, né? Ó, vaqueiro, né? Ó, vaqueiro! Gostei bastante do último cast sobre o Koshirão. Confesso que não tinha zerado ainda Streets of Rage, o primeiro. Graças àquelas duas vagabundas, provavelmente ele colocou um monte de sinal aqui, mas eu vou colocar vagabundas, que ficam antes da sala. Vou colocar até, vou colocar como que eu falo, só pra vocês verem que se eu não tô mentindo, né? Antes da sala do último chefão. Eu não tinha o Mega Drive, então depois de ouvir o cast, fui fazer isto esses dias mesmos atrás. Me diverti bastante, aliás. A GG falou em determinado momento sobre a série Legend of. Na verdade é Legend of Mana, né? Que ele falou que tem um nome no Japão de Senkei Densetsu. Que começou com o primeiro Senkei Densetsu, que curiosamente foi lançado para os ocidentais como Final Fantasy Adventure. E refeito em 2004 com o nome de Sword of Mana. Sword of Mana SD2 e Senkei Densetsu 3 são conhecidos no NES. E Legend of Mana é o substituto desse jogo no PlayStation 1. E sim, Zabuza, ele terminou o desenho no Paint. Mas ele tinha feito o começo no desenho, tá certo? No DS, né? Acho que ele só fez os traços e o resto... A pintura fez no Paint mesmo. É isso e no mais, nada mais. Abaiô. Próximo comentário, dessa vez vai ser um comentário do Madruga Jack, você lê o Snake, vai ser... Tá, peraí. Fala aí, pessoal. Só respondendo ao Juninho, eu não sou o pegador Extreme, não. Esse aí é o Lucas Bronze. E o meu negócio é cocô e... Coco e... Ah, tá! Você não viu o vídeo lá do coco? Ah, lembra? Coco. Tá o link no post, dá uma olhada aí. Porra, Zaza, sentiu o órgão de um japonês suando, comendo... Cara, o... É, ele tá assim, ó. Porra, Zaza, sentiu o órgão de um japonês suando, comendo solto? O que você tá jogando? Pau no umbigo? O Madruga e sempre suas conotações sexuais, sempre. O Madruga, só uma dica, a compultura dá um jeito nisso, meu filho. Sobre o cast, ótima participação da convidada e do meu querido... É Daikin, guri. É, mas ele como eu falei Daikin, acho que zoando já. Eu já tô me sentindo um personagem mítico. Sou lembrado até os casts que não participo também desse jeito, cara. On fire. É, o Madruga on fire, né? Vamos lá pro nosso último e-mail aqui, que é do Ricardo Kazu Serikawa, que também é conhecido como Tony Shinki, e também conhecido como o cara que salvou as TF Knights aí. A gente fez a TF Knight contra o pessoal do Super Controle que arregou, e contra o pessoal do Phoenix Down, que foi muito show de bola, graças ao servidor que ele tem. Muito obrigado, Tony Shinki. Pérola da TF Knight 2 também. Qual que foi a pérola mesmo? É o espião da casa própria. Oi! Melhor nick de spy. Quando eu olhei assim, você para... Pensa e começa a partir da risada, cara. Meu Deus do céu, da onde que sai isso? O pessoal queria saber se era... Eu tô fraco em piadas fracas, né? Olha só que piada ruim, mas enfim. Porque assim, o pessoal falou assim, 10 segundos fazer uma piada ruim, você tava nessa hora? Tava. Aí o Jamão assim, 10 segundos fazer uma piada ruim, Zabu, eu sei que você tem capacidade, eu mandei na hora. É fácil jogar de spy, quero ver você jogar de ismãe. Enfim, vamos lá. Meu nickname é Tony Shinki, 23 anos, programador. Gostei muito do podcast, pela história do cara que fez a videogame music, né? E se quisesse, poderia estar tocando em Ibiza para as pessoas ricas, ganhando muito mais do que ele ganha, né? Praticamente durante a minha infância foi recheada de música do Sr. Koshiro, especialmente em shoot'em ups. Is, o primeiro Zelda para homens, seguido de Darksiders e Street of Rage. Nossa, um beijo, Lucas Bronze. Atualmente o cara tá escondido, mas sem perceber, acabei jogando uns 10 jogos com a composição dele, sem saber. Como a nova coletânea Is, Half Minute Hero, Castlevania Fanservice Print Money, também conhecido como Harmony of Despair, jogos da Atlus e até mesmo remix de Toho, com a participação de Motoi Sakuraba, Nobuo Uematsu e muitos outros monstros, né? Bem, gostaria de pedir um outro podcast e as músicas de Half Minute Hero que possibilita uma trilha de vários monstros, como ele citou uma ali que ele colocou até o link. Vou deixar o link no post pra vocês acessarem. Bem, é isso, muito obrigado pelo podcast. E a gente até ia ler o comentário do Javan, né, pra finalizar o podcast, mas ele entrou mas em looping ali, Deus. Fez um huge, como que é huge, né? Huge, motherfucker. Um comente. Fucking, né? Sério, dá uma olhada. É até engraçado ver o comentário dele, porque ele taca piada, faz um monte de comentário, faz um monte de piada e dá volta no mundo. Cara, ele se inspirou de um jeito, cara. Aqui, ó, ele até menciona a GG, um beijo. Acho que ele tava inspirado nela, cara. Só pode, porque ele, é que ele foi. Hoje esse comentário, cara. Cara, eu vou falar assim. Ele tinha um e-mail, na verdade, não era nem um comentário. Não, acho que tá maior que os e-mails da galera, enfim. Bem, é isso, vamos lá pro nosso podcast que tá show de bola, tá genial. Show de Pokébola. Sobre o que a gente tá jogando ultimamente, né, Snake? Essa foi legal. O outro, eu se fosse participar, eu tava ferrado, porque eu não sabia de nada. Mas esse aqui ficou muito show de bola, pesado, vai ficar. Cara, muito tem difícil. Muita piada ruim ali no meio, muito jogo do torpedo, né? Um beijo. Um torpedo. É, um torpedo pra vocês. Até mais, falou, galera. Um beijo. Voltamos à leitura de e-mails. Vamos lá, começando já. Snake. Seu bruxo. Oi, seu bruxo. O que eu fiz? Seu bruxo. Seu bruxo. Não fiz nada. Mata o Piron lá. Eu tô colocando essa mensagem assim no cast, enfim. Cara, o que é essa porra de Mato Piro? Sério? Não tá jogando TF ultimamente com a galera, não tá sabendo. Cara, meu netbook não roda nem Skype direito, vai rodar TF, velho. Então, Snake, o que você ultimamente está jogando aí? Fala pra galera. Eu que estou ultimamente jogando Donkey Kong. Sério? Sério, o Returns no Wii, cara. É o Jungle Beach? Não, é o Returns que eu tô jogando. Ah. É divertido, cara, tipo, eu gostei. Antes de dormir, eu dou uma jogadinha, passo umas duas, três fases, né? Tá, pensei que eu passo umas duas, três horas. Duas, três horas jogando antes de dormir, 5 horas da manhã eu durmo uma meia hora e depois acordo. Mas ele se manteve fiel, assim, porque não sei se é a mesma empresa que fez. Se manteve ou não? Se manteve, por isso, favor. Se manteve fiel. Empresa eu não vi, cara. Quem que produziu, né? Quero jogar. Passa crédito. Quero jogar. Que nem o tarado. Eu quero pegar o DK. Ele pegou aquela side-scroller, né? Clássica. Só que ele deu uma profundidade a mais no jogo, tá ligado? Em algumas partes. Que nem você tá indo reto, você entra no barril, você vai pro fundo da tela lá. Aí você faz o que tem que fazer no fundo da tela, você pega outro barril e volta pro primeiro plano, né? Eu vi isso aí, pelo menos em vídeos de gameplay antes de ser lançado. Até mesmo na E3 mostrou um pouco disso, né? Eu também vi bastante coisa sobre que agora o cenário tem um envolvimento muito maior com o próprio jogo, assim, porque eu acho que na própria primeira fase, você vai passando por um negócio, vai caindo as colunas de pedra, não tem uma coisa mesmo assim. Eu fico lembrando aquela fase da onda, né, que vem uma onda assim, destrói a parede lá, e você tem que se esconder numa parede certa, que algumas paredes são derrubadas pela onda, então eu achei legal. Olha a onda. Oi! <Não. risos> Bem bacana, assim, a interação com o cenário, por exemplo, você vai... tá precisando de vida, né? Não é que nem no Donkey Kong clássico, que você só tem uma. Você bateram em você, já era. Você tem pelo menos 2 pontos de vida, né? É como se fosse o power-up do Mario. Ah, então, rapidão, antes que fique... demore demais pra dar essa informação, Donkey Kong Country Returns, ele é feito pela Retro Studios, que fez os Metroid Primes pra GameCube. Isso aí é indiferente. Pra quem é fã, vai gostar. Assim, quem é fã, bate palma e grita! Que pariu. Cara, voltando! Game Track tá vendo um grande meme, né, cara? Da hora. Não, demais. Da hora a vida, não, galera. O melhor meme é o Mato Piro. Eu ainda lembro do 2011, cara. Não, 2011! Mato Piro foi bem melhor, cara. Ah, não foi, né? Porque você falou do cenário, tem em determinadas partes, você mexe o controle, né, do Wii, o DK começa a bater. Sério, pô, que você mexe o controle do Wii? Não é que nem o... Você tem que mexer, tá? É. Você tem que mexer, você começa tá foda-se, muito bom. Você mexe e ele começa a bater no chão, o DK, pra fazer, tipo, você bate em determinadas áreas, ele mostra outros caminhos, entende? É bem bacana, mostra aí... É quase um sonar. É, quase isso. E, na verdade, você bate pra quebrar aquilo que tá, o chão, uma parede, tem uns botões, assim, Tem os botões, né? Que você bate em cima e aparece um pedaço do cenário que você, se você passasse reto, você não ia achar. Então é bem bacaninha, cara, é divertido. Outro joguinho muito divertido, cara, é The Flash. Acho que no Game Track ou em outro podcast do Meia Lua X foi falado, né? De jogos de Flash, que é o Kingdom Rush. Distribuído pela Armor Games. E provavelmente é um Tower Defense, né? É um Tower Defense, cara, mas é um Tower Defense, assim, muito carismático, cara, assim. Malditos Tower Defense que tem a habilidade de te viciar em navegadores. Não me fale, Don't Touch My Gems é assim também, é uma merda. Cara, e é muito bacana, cara, é muito, muito legal, assim, porque os personagens, você instala a torre, eles têm a frasezinha clássica deles, né? E você vai evoluindo, eles vão falando. Se você que tem uma classe lá, que é o de morteiro, quando você chega no level máximo, ele... Esse cara pega assim, como se fosse os bárbaros do time, né? Vamos pegar esses caras, vamos fuder! Esse poder... cara, velho! Que na hora do poder eles colocam um pi, tá ligado? E você tá jogando assim, você upa! Vamos pegar esses pi! Mas é tipo em português? Não, é inglês, assim. Ah, você... por um momento eu tomei um grande susto. Tomei grande susto também. Vou pegar os caras e fuder, né? E dá um nível de dificuldade. No normal já é difícil, cara. É semi-coreano. E tem uma película de proteção, né? Como se fosse uma camisinha, né? Antes de introduzir. Daí tem os ogros, os ogros, tem os nenes. Nene, vem aqui, nene! É legal, cara, é um jogo bacana, tem uma trilha sonora muito boa pra um jogo de Flash, assim, se você parar pra ouvir a música, cara, você, porra, que investimento que os caras fizeram. Ela tem uma característica orquestrada, assim, achei bem bonito o que você passou, infelizmente eu não consegui pegar ela pro cast, e você vai falar a respeito do outro jogo agora pra nós, que é o Medal of Honor, né, você falou que tava jogando também. Fechei agora, faz umas 2 semanas o Medal of Honor, mas continuo jogando, cara. Ok, qual deles? O último. O último, 2010. Okay. Qual deles? Todos. Todos. É tipo, ontem era o tipo SP, hoje. Mas o que você achou, apesar do pessoal ter falado bastante, tipo, mal, assim, cópia de Call of Duty? Não, é verdade, não tem nada a ver com cópia de Call of Duty, cara. É um outro jogo, é uma outra engine, Ele só levou o azar dos haters ter falado mal dele, só. Tem motivo. Você tá falando de última geração, é isso? É, o último. Você sabe que o multiplayer é diferente do single player, né? Totalmente. Mas, assim, aquilo que eu joguei mesmo, né, que foi o single player, da história. A história é muito boa. O Diego Costa, ele tava jogando no Xbox, cara. É muito foda. Eu achei legal o cenário no Afeganistão. Bem, bem trabalhado. Não é muito nos trilhos, igual o Call of Duty, que é, né? Que é tudo nos trilhos. É bem aberto o cenário. Você explora bastante. O cenário é bem aberto. É um trilho, só que um trilho mais largo, vamos dizer assim. E, cara, uma coisa que merece é parabéns, cara. Nota 1000 nessa parada. Vixe. Que eles investiram, velho. Nota 1000 é uma nota muito grande. É muito grande, cara, porque realmente, você joga, você para e presta atenção no barulho das armas, cara. É uma coisa incrível. E outra, um detalhe da arma, que ela tem o atraso. Você pega a pistola, que diria, tem a velocidade... A pistolinha. Você pega a pistolinha, ela tem a velocidade menor. Esse cara é dinheiro. Aí, ela tem uma velocidade menor do que um fuzil, lógico. Pelo tamanho do cartucho. Você dispara, você percebe a diferença do tempo entre o barulho do disparo e o barulho da bala batendo na parede. Você escuta, pá, pum, dela batendo. E além de você ouvir, você vê. E você sente a diferença do barulho de uma AK, de uma M16, nossa, de uma cara. 12. Agora eu tô imaginando o Snake parado. No meio de nada, atirando na parede pra ouvir o barulho, saca? Tipo, não, eu atirei. Daí ele sem pega querer, a arma, cara, de verdade nele, tipo, olha pra parede. Pá, parecido. Tipo, porra, cara, mega entendedor de arma. É mal de família. É Snake, né, cara? Snake. E outra coisa também, principalmente com as AKs, né? Que AK dá com o pé. Como? Como assim dá com o pé? Eu não entendi isso, cara. Como assim dá com o pé, velho? Dá um chute, velho. Não, dá com o pé, que tu tem um monte. Ah, tem um monte de AK. E AK, eu não. Não, não, deve ser porque você tá no Afeganistão, né? Que você acha um monte assim no chão, né? Exatamente. Nossa, cara, não, peraí. Não, é claro, é claro. Um minuto. É, dá com o pé é o seu modo de dizer que é como se tivesse um pé de AK-47, que é um monte. É isso mesmo, não entendi direito. Enganagem. Porque puta que pariu, hein? Cara, se é esse a origem do dito, Snake, cara. Snake, por só favor. Pode ser. Tá, beleza, vamos voltar tudo. Não, volta tudo na água, que não é agora. Você encontra um monte de AK-47 perdida no chão. Olha que difícil. É uma picha, sabia? Ai, meu Deus do céu. Ah, eu sei que você me ama, cara. É, eu te adoro. Bom... Você vê a diferença entre as armas. Por exemplo, você pega uma, tem um com madeira de mogno. Você vê que é uma madeira mais escura. Outra é uma madeira... Não, peraí. Diferenciação de madeira já é sacanagem, né? Vamos parar por aí. Você tá cara, você vê a diferença das armas. Porque... Sinceramente, amigos, eu tô começando a entender porque esse jogo foi considerado ruim. Não é, cara. Cara, muda a madeira da arma. Quem quer saber disso? Não, cara, é detalhe. Ah, foda-se pra pequeno. Detalhe, eu quero atirar, velho. Cara, então você não gosta de jogo de tiro, velho. Eu não gosto mesmo, velho. Agora minha pergunta é a seguinte, eu vi o Digo Gozo jogando no Xbox e eu vi, talvez pela TV, que não tinha uma resolução tão boa. O cenário no Afeganistão muito claro, mas muito claro mesmo, tipo, chegava a incomodar. Não sei se no PC, pelo fato de estar com uma placa de vídeo melhor. Não, ele dá essa intenção mesmo de claridade, devido a você... É um cenário árido, né? É um cenário árido, você tá numa montanha e o sol rachando a tua cara direto, velho. Faz todo sentido do mundo, né? Que faz todo sentido do mundo, isso é claro. E da noite é lógico que vai ser mais escuro, né? Bem sério. Oh, really? Não sei se você notou isso. Eu não vi tudo, sim. Vi parte disso, mas achei interessante. E esse jogo é virado em caverna. Puta que pariu. Não tanto. Ah, pera aí. Como assim caverna em jogo de tiro? Na boa. Afeganistão, caverna. Cara, tá no Afeganistão, cara. Cara, é missão, velho. Dentro de um shopping, né? Lá no Afeganistão. Tá no shopping, no Afeganistão. Que isso, saca? Mas, porra, caverna. Ah, o shopping no Afeganistão é normal. Caverna que o Bin Laden ficou escondido 50 mil anos numa região próxima, whatever, né? Exatamente. Isso faz todo sentido esse cara. Mas é muito bacana. Acho que a única coisa assim que realmente foi fraco e que a crítica bateu em cima foi questão de ser on rail, né? Que não trouxe nenhuma revolução. Mas isso vai demorar pra... Eu acho que mudar algo. Vai. Battlefield 3, um beijo. Ah, eu duvido bastante. Eu confio mais em Battlefield. Battlefield 3? Isso. Eu escutei Medal of Honor 3. Não. Eu escutei Modern Warfare 3. Não, concordo. Concordo, Battlefield 3 pode mudar isso. E outra coisa, digamos assim, a facilidade dos inimigos, né? Eles atiram pra tudo que é lado, né? Não tem acerto. Inteligência artificial é uma merda, então. É uma merda, só que quando ela te acha, cara, pra você escapar é difícil, é complicado. Uhum. E outra coisa que eu queria acrescentar, assim, que vale pra todos os jogos que tá nessa linha, Call of Duty, Battlefield, todos eles conseguem ter uma pegada na trilha sonora, seja na parte de efeito sonoro mesmo, ou outra parte de trilha sonora de fundo. Excelente, né? Todos eles são de parabéns, então isso aí a gente não tem como questionar. Exatamente. E a música que eu vou pedir é a música dos créditos do Linkin Park Catalystic. Toca aí, Zé. Não. Zé. Vai comer esse sanduíche, vai. It can't be outdone, it can't be outmatched, it can't be outdone. Manda bala então, senhor B. Enfia em mim. Isso vai estar em loop no cast. Enfia em mim. Enfia em mim. Enfia em mim. Enfia em mim. Ah, isso aí é quando o Gavião Arqueiro morre no Marvel vs. Capcom 3. Ele grita, enfia em mim! Claramente ele grita, enfia em mim. É verdade. Não, vai estar o link aí pra vocês conferirem. Vai estar com o link. Dá uma olhada no link. Cara, não tem. É isso, enfim. Quando ele morre, ele grita. Então vai lá, seu B, conta pra gente o que você tá jogando ultimamente. Eita, tá cagando? Eu tô jogando ultimamente. Ele tá jogando o jogo do cocô. Eu tô jogando um jogo de sanduíche de... Nossa! Não, cara, na boa, se chinês... chinês não, japonês inventou jogo no mictório pra você ficar acertando o jato de... É um jogo, cara, mas é super útil, cara, né? Se diverte pra caralho com aquilo lá. É, também acho, também. Eu gostaria, na boa mesmo, Sega, gênio, um beijo. Próximo é um jogo de cocô, tá ligado? Você é um torpedeiro, tá ligado? Você tem que acertar o submarino. Boa ideia, cara. Torpedeiro! Você manda essa ideia pra Sega, você vai ficar rico, rapaz. Torpedeiro! Amanhã eu já vou no cartório aí. Essa ideia é minha, porra. Então tá bom. Eu tô jogando. Ultimamente eu tô jogando Dead Island, né? Eu tô quase. Já praticamente zerei o jogo. Acabei de zerar há pouquíssimo tempo. Agora? Fazer o que hoje? Eu tava aqui no cast. Não, zerei ontem. Zerei agora. Sinceramente, zerei ontem, cara. Eu tava aqui no cast e zerei o jogo. Olha. Enquanto o Snake tá falando, acabei de zerar o jogo. Não, o pior é que eu tô pensando assim, cara. Olha o desenvolvimento do jogo. Se você ele tá pensando no negócio de cocô, velho. Não, cara, para com essa merda, cara. Se você dá aquela cagada, é uma bomba nuclear, tá ligado? Continue, GB. E se você caga mole em jato, assim? É chuva de lapalme, né? Ah, não. Não. Genial. Puta que chuva de napalm, foi foda. Vai, continue. Então, Dead Island, cara, Dead Island tá recebendo muita crítica negativa, né? Porque, porra, o jogo é bugado pra cacete. Eu joguei um pouco no caso do meu primo, que ele pegou da locadora BitTorrent, olha só. BitTorrent. Eu vi uns bugzinhos lá da lenta, cara. Não, cara, tem uns bugs sim que são chatos, mas dane-se. Agora tem uns bugs que incomoda, cara. Ah, mas então, eu li alguma coisa sobre isso que tem hackers, tipo, arrumando os bugs do Dead Island. Mas é que assim, o jogo, ele é mais ou menos mundo aberto, entendeu? Você pode ir em qualquer lugar que você quiser, na hora que você quisesse. Mas, e por isso até tem, tipo, questão de física, de carro, não na estrada normal, com um zumbi atropelando, etc. Mas questão de você cair. Cara, quando você cai de uma espinhadeira com um carro. Tem uma vez que eu e um amigo meu caímos de carro. E eu fiquei em cima da ponte. Ele, depois de descer da ponte, ele grudou uma roda no ferro da ponte. Aí foi se arrastando até o início da ponte com a roda grudada. Né? Eu vou até botar um screenshot aqui pra tu ver. Sabe o que é isso aí? Isso aí é síndrome de Fallout. Fallout, você tá andando, daí você tipo passa pela pedra e você fica preso dentro da pedra. Não, isso aí é o 127 horas. Opa, spoilei um filme. Sabe que Dead Island sofreu muito hype, né? Por causa da cinemática que foi lançada antes do jogo. Porra! E você acha que ele pelo menos atendeu metade do que ele divulgou? Cara, atender metade com certeza, saca? Eu acho que ele atendeu até mais do que isso. Mas muita gente ficou decepcionada porque esperou, saca? Caralho, vai ser o melhor jogo de zumbi que eu joguei na minha vida. E assim, ele não é, saca? Sozinho, ele já é um jogo meio fraco. Se tu jogar sozinho, tu já fica meio um pouco decepcionado. Porque só vai perceber Outra coisa que o pessoal também falou, nossa, vai ser um Left 4 Dead com Far Cry, com um monte de coisa, antes de lançar vídeo de gameplay. Aí quando lançou, o pessoal já começou meio que baixar, assim, tipo, já não vai ser tanto mais. É o que normalmente acontece. É o que normalmente acontece, verdade. Ah, sei lá, eu acho que nesse jogo só tem, me disseram que só tem caminhonete no jogo, isso é verdade? Você tem algum problema com outra caminhonete? Não, não tem caminhonete, mas tem Jeep. Tem caminhonete, Jeep, mas por exemplo, cara, tem que ter referências engraçadas e até legais. Por exemplo, logo no início do jogo, se você virar de direita, você encontra o casal do trailer morto. Aquele casal do trailer que a gente viu há um tempão no trailer do Dead Island, sabe? Aí você encontra eles mortos, um machado no chão. Enquanto a garotinha, porque a garotinha foi pra janela, né? E tem várias referências, cara. Eu encontrei o Jason matando o zumbi no jogo. Oh, que bacana. Massa. Jason. Massa pra caralho. Eu matei ele e ele tem uma serra elétrica dentro da casa dele. Jason vai pra cima de você também? Vai. E ele mata com hit. Eu experimentei um pouquinho, mas outra coisa que eu não gostei, assim, do jogo, assim, foi a questão de durabilidade de arma, assim. Tipo, você pega uma faca... Cara, mas isso não é essa a parada. No início, é foda. Porque você pega qualquer coisa, quebra muito rápido. Mas depois de um tempo você percebe que você gastar dinheiro dando upgrade na sua arma e colocando mods nela, ela não quebra tão rápido. E conforme você vai upando suas habilidades, tem habilidade que aumenta a durabilidade das suas armas. Mas isso não vai superar o chute. É, não supera. Não, é impressionante, cara. Chutar. Olha só, tem um skill que você pega no combate, né? Terceiro skill de combate que você pega é pisar na cabeça do zumbi. Você, o zumbi caiu, você aperta E na cabeça dele, dá um chutinho e pisa na cabeça do zumbi. Acabou, cara. Isso tira 30 mil de dano do zumbi. É, 30 mil. Aquelas coisas absurdas. Não, e é engraçado, cara. Mas, tipo, tem zumbi que não cai. Tenta chutar o Jason pra ver o que ele faz contigo, sabe? Não, aí, tipo, o jogo é bem maneiro, cara. Ele é bem parecido com o Borderlands, cara. Quando você joga em grupo, assim, cada um tem suas skills. É maneirinho. Eu joguei com uma mulher da arma lá, Purna, sei lá qual é o nome dela. Puta. Tem como repetir personagem ou tem que ser pré-determinado? Tem como repetir. Porque não tem como você vigiar muito isso, saca? Eu acho que ia ficar meio bizarro. Tipo, ah, você não pode entrar aqui. Que você já tem. E tipo assim, uma coisa que eu achei escroto no jogo é porque assim, você vai jogando o jogo todo, tu pega várias armas tipo, bizarras. Agora tu chega no finalzinho, quase no finalzinho do jogo, começa a cair katana. E a katana mata nego com um hit. Ah, imaginei. Claro, cara, katana, velho. Não, pera aí, cara, olha só. Se você fosse um mestre em Kendo, você batava o nego com hit com katana, mas você não é, saca? Cara, a katana, ela é dobrada mil vezes sobre ela mesma. Aquela coisa é fina pra caralho, ela parte um lenço caindo. Sim, mas você tem que ser um mestre pra acertar o pescoço certinho pra arrancar a cabeça dele, não é? Não tipo, nada, velho, você só precisa ter bom senso e mira. Tá bom, claro. Cara, no final do jogo, a katana vira o item mais apelão do jogo, sabe? É absurdo. Eu acho que eu vi umas 20 milhões de screenshots com katana ou vídeo, assim. Não, eu vi muita katana. Tem muita coisa maneira, cara. Os efeitos dos mods, né? Que é o que você pega lixo, praticamente, no jogo. Da katana e faz fio, prego, bota nas suas armas. Tem arma, tipo, tem... Olha a síndrome de Dead Rising. É, mano, síndrome, mas isso que é o bom. Não quebra e some que nem Dead Rising, cara. Quebrou, fudeu, sumiu. Acabou o seu item, você tomou no cu. Saca? Aí você pode consertar. Se quebrar totalmente, você paga mais caro. Se não, você paga um preço lá. Eu também, na hora que eu tava jogando, assim, um pouquinho... Cara, é muito engraçado, tipo, você dá um soco no zumbi, o zumbi cai, você pode, tipo, se o zumbi cair de coques, assim, você pode ir lá socar o zumbi, cara, é muito engraçado. Pode, ele cai tipo, como? De quatro, assim, mas você fica socando a bunda, tipo... De soco mesmo, socando. Que merda, hein, Zap? É muito engraçado, chega a ser, tipo, bizarro, assim. Não, isso sem contar que... Uma coisa que vale a pena ficar catando no jogo até. Eu gosto muito de filmes, de tudo que tem zumbi. É referência, saca, cara? Tem somos até um... dois, somos dois, adoro. Tem muita referência, cara. Tem um... Acho que é um jogo... Lá fala sobre um jogo que se chama Right for Live. Que seria exatamente o contrário de Left 4 Dead, tá? E estou jogando também agora, ultimamente... The Sims Medieval, acreditem. Sério? Como Medieval, você? Velho. Sim, se não, então, eu não gosto de The Sims. Você gosta de The Sims Medieval? Não, sério, eu não gosto de The Sims, eu não gosto do estilo do jogo The Sims, eu acho um saco, um porre, sabe? Uhum. Eu acho completamente escroto, não tem nada a fazer no The Sims. Aí, beleza. Sim. Botar o cara pra nadar e tirar a escada. Ah, que legal. Então, cara, eu nunca gostei de The Sims, só que o The Sims Medieval, ele vem com o nome The Sims, mas ele não parece The Sims. Só pelo negócio de ser meio infantilóide, saca? Ah, vamos duelar. Tá, mas pera, e aquela assim? Linguagem babaca. Não, o The Sims Medieval é baseado em quests. Você faz um personagem, fiz um guerreiro. Beleza, o guerreiro vai viver naquele reino e você vai fazer uma quest. Ah, a quest de matar o dragão. Ou então de encontrar a criança perdida. E você vai ter que fazer uma sequência de quests dentro do jogo do The Sims. Vamos supor que você tem que matar o dragão de fato. Como que você faz essa ação, assim, tipo... Não, então, você começa como? Ah, vou escolher a quest de matar o dragão, beleza. Aí você... Ah, se contar que cada quest que você escolhe, dependendo do personagem que você escolhe, você ganha cultura, defesa da cidade, riqueza e amor. Amor. Seria. Que bonito, amor, né? É muito lindo, cara. Sério. Não, é que amor seria tipo putaria mesmo, saca? Por exemplo, lá aí tem uma barrinha. Você tem que manter a sua cidade no máximo com quase todos, saca? Aí você tem que... Depende muito da quest que você vai escolher. Agora, por exemplo, peguei o guerreiro, eu vou matar o dragão. Aí, o que eu tenho que fazer? Ah, pergunte sobre boatos sobre esse dragão. Aí você vai perguntar sobre os boatos, sobre algumas pessoas. Treina em bicho dummy lá, qualquer. Vai upando de level. Todos os personagens têm levels. Por exemplo, o guerreiro consegue estilos de luta diferentes. Ele até explica. Ele parece não, mais um RPG. Não é MMO. Ele parece mais um RPG do que um The Sims. Mas, tipo, como seria a jogabilidade? Eu acho que é isso que tipo, usava, jogabilidade, sim. É só por escolha, você anda aqui, para ali e pronto. É um adventure, né? É igualzinho. Olha pra cima, olha pro lado pra selecionar o item. Não, é praticamente igual ao The Sims, saca? Você, vai até a floresta caçar. Você clica, hunt. Aí ele vai até a floresta e caça, saca? Você não vai ficar WSD e clicando, saca? Não tem isso. É como se fosse um adventure mesmo, é como se fosse realmente um adventure. E, cara, eu não dava nada pro jogo, cara. Eu falei, vou instalar pra ver como é que é. E eu realmente viciei. O problema é que, assim, tem uma... A única coisa que eu achei falha, saca? Eu pensei, pô, eu fiz a primeira missão aqui, evoluí, consegui ganhar a primeira missão. Aí tem outro que é, o objetivo não é ficar bem no jogo. O objetivo é conquistar as cidades vizinhas. Só que, porra, Objetivo. É a mesma cidade. É a conquista! Não, mas o problema é que é a mesma cidade, entendeu? Ele reseta a sua cidade todinha e te dá outro objetivo pra você fazer. Esse é o único ponto falho, saca? Se fosse outros mapas, o jogo seria muito bom. Mas, assim, vale a pena procurar, cara, saber. Ah, mas ainda existe o advento de criar coisas nesse jogo? Tem, cara. Eu, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu fiz uma missão que era pra matar um vilão bizarro lá. Um guerreiro e o meu sub-personagem era o meu ferreiro. Eu fiz uma espada de fogo pro meu guerreiro. Ah, legal. Não, mas eu quis dizer criar casa, porque no The Sims tem muito surpresa. Não, esse é o esse negócio. Esse The Sims você não cria nada. Quer dizer, cria. Você até cria. Você pode modificar. Mesmo. Mas você não cria casa, saca? Você só pode mobiliar, botar umas coisinhas desse. Mas nada demais, saca? O foco dele mesmo é como se fosse um adventure. Melhor exemplo que deram aí. Recomendo esse medieval porque não parece desse. E mais algum outro jogo que você esteja jogando aí? Comecei a jogar agora, saca? Não posso nem dizer muito. Agora esse momento, galera. Não, acabei de abrir aqui, pera aí, rapidão. Não, sacanagem. Tem o Armor Games aqui? Comecei a jogar há pouco tempo e o Warhammer 40.000 Space Marines. Ah, então é bacana. Cara, ele é um Gears of War sem cover. O problema é cópia? É cópia. Eu ia perguntar que... Mas é tipo tiro? Porque os caras não têm uma espada ser elétrica? Não, é tiro espada, é que eu tô falando. É igual os indígenas que não falam, o cara tem aquela porra daquela serra elétrica. Ah, sim, tá ligado. Ele chega perto, imaginei. Olha que engraçado, lançou muito recente, né, do Gears, né? É, não, então, mas é o negócio é que assim, é que eu sempre gostei da história de Warhammer 40.000 e a parada dos Ultramarines, sabe, que tem da história, que eu acho muito foda. E por eu não gostar muito de Gears of War, eu até gostei do jogo, saca? Porque muita gente vai chegar lá e falar, não, é cópia de Gears of War, não vou jogar essa merda. Aí a pessoa já vai e não joga, sabe? Mas eu sempre gostei do estilo Warhammer, aí eu tô curtindo, cara, só não posso nem dizer muita coisa, não posso dizer se o jogo é repetitivo demais. Eu sei que eu empaquei na parte lá e tá foda de passar. E sua música vai ser a respeito do Warhammer ou de Dead Island? De Dead Motherfucking Island vai ser, cara, olha só, vamos lá, gente, um ou dois? Cara, dois. Dois. Baseado que a gente tava falando no cagão torpedeiro, eu vou de dois também. Então ganha o número dois. Ah, beleza, então, cara, vai... Vou botar a música aqui. Eu vou mencionar a música, mas não vou botar, não. A música que eu queria no início do jogo, cara, que é um hip-hop muito foda, que, cara, tá na minha cabeça desde que eu comecei a jogar até o tipo, último dia que eu tava jogando, sabe? Que é Rodo Will, Rodo Beat. Mas é que eu vou colocar a música que você... Quando você tá na igreja, tá todo mundo com cara de fudido, rezando, pelo amor de Deus, tira esse apocalipse zumbi daqui, que é a música da Church, do Dead Island, cara. É muito foda. Escuta essa música, fecha os olhos e pensa, tem zumbi pra tudo que é lado e eu tô fudido. Pensa assim. Eu realmente fiquei com esperança que vocês escolher a música tema. Cara, eu queria. Eu gosto muito de hip hop, cara. Eu fiquei com aquela música... Não, não. Aquela do trailer. Tá, na, não, não, não. Na, aquela já foi só. Aquela é depressivo. Você quer ver o povo cortar os pulsos, né? Ah, mas essa do Church... É, o objetivo de vida feliz. Do Javan, né? Cara, essa do Church também não é muito feliz da vida, não, tá? Escuta aí, sim. Toca aí, Zé. Thank you. Bom, eu depois de um bom tempo aí que eu tive com o meu PS3 parado, e recentemente eu voltei a jogá-lo, né, porque meu HD foi pra fita, eu tive que comprar outro, me dediquei a jogar alguns jogos da minha lista do Steam, e não vou falar tanto de Half-Life, né, mas eu fui uma agradável surpresa pegar o feriado aí de 7 de setembro, tipo, jogar todos os episódios, cara, foi muito foda. Eu não vou dedicar tanto como eu disse, pelo fato de que em breve vai ter um podcast a respeito de Half-Life 2, aqui no Game Track. Vai nada, mentira, tô prometendo faz tempo e até agora nada. Ei, deixa eu fazer uma pergunta. Oi. Half-Life 1 mais Half-Life 2 igual a One Life? Não, cara, é uma vida e meia. São dois Half-Lifes mais um Half-Life. Cabe uma penteadeira. Não. Eu peguei um jogo recentemente que o Michel lá do Phoenix Down comprou pra mim. Um jogo que eu e o Snake, quando lançou, a gente ficou no hype de ter comprado e não compramos, né? Naquela época, e só eu tenho agora. Bicho. Que é o Front Mission Evolved. Fucking boring! Exato. Eu já ia xingar o Javão por estar bocejando no ar. Aí ele. Ele é um jogo de terceira pessoa, né? Ele foca na história lá do pai do carinha lá, do carinha principal, que cria uma tecnologia... Também conhecido como protagonista. Do carinha principal, que cria uma tecnologia lá pra utilizar em mechas, né? E ele não é um militar oficial, o pai dele, no começo, entre aspas, morre, né? Mas assim, eu gostei... Gostei bastante do jogo, da jogabilidade dele, de ser terceira pessoa, mas, sei lá, eu senti uma dificuldade um pouco assim, que o controle é muito, quando você joga no teclado, né, que foi o meu caso, você tem que estar atento a esquivar, a fazer manobra aqui, pra evitar que ele seja destruído, o que deveria ser normal, né? Sim, mas o que eu tô dizendo assim, que você depende de estar toda hora em movimento, assim, você não tem aquele pausa durante o combate, não tem aquela parada de você ficar atirando e sossegado, é uma coisa muito frenética, assim. Só deixa eu te corrigir uma coisa, não fala que é um mecha. Qualquer mecha, é um Anzer que eu falo. Eu não sei as nomenclaturas, então. É um Anzer. É alguma coisa assim. Eu acho que é um jogo bom, assim. Ele peca um pouco, assim, em questão de gráficos, que a textura dele é um pouco ultrapassada. Eu acho que se você comparar com muito jogo que tem atual da geração, assim, parece que ele é um jogo intermédio, assim, entre Play 2 e começo da era de Play 3, assim. Mas uma outra coisa que me agradou bastante foi a questão de trilha sonora, assim, que até pensei em pegar uma música dele. E eu tive que me render e jogar o Modern Warfare 1, né? Eu tô querendo jogar isso há muito tempo. Eu também. Não, eu tava devendo, cara, jogar, assim. Falei, ó, vou ter que pegar esse. Tem que jogar, senão eu fico muito ultrapassado e não jogo nada da geração. Zavos tá com Modern Warfare tão quanto eu estou pra Portal 2. Assim. Tô devendo. Um dia eu jogo. É, eu também. Somos dois. Mas sério, eu pensei assim, o jogo já é um pouquinho antigo e vai ser um saco jogar. Não, cara, interessante pra caramba a história, a parte de enredo. Eu sei que é um pouco nos trilhos, mas é Call of Duty, né, cara? Você coloca a mão no mouse e você não larga até você terminar. E tem Smash Buttons, tem Smash Mouse, né? É praticamente essa definição. Pensa que você falou, tem Smash Buttons, tem Smash Bros. Nossa. Cara, melhor jogada de marketing da Nintendo se eles fizessem. Bem, não tem como fugir jogando Team Fortress 2 pra caramba. Eu tô treinando de médico a rolé, mas não vem ao caso dizer que mato piro. E o Zabuza, vale ressaltar, o foco dele é Spy sempre, né? Não, tô jogando de médico ultimamente, bastante. Mas o senhor é Spy nato, né? É, Spy nato há muito tempo. Spy nato é o nick dele, Spy nato. Né? Spy nato. Spy nato. Spy nato, né? Enfim. E o japonês também tem colação, né? E o jogo do qual eu vou escolher, da qual eu vou escolher a música, que eu vou selecionar pra esse cache, é o Need for Speed Hot Burst. Nossa, do nada. Ele do nada mesmo. Três tô jogos. Jogando de médico pra caralho e eu vou escolher a música do Need for não, Speed. Não, é que eu não vou focar tipo, em Team Fortress, que a gente normalmente sempre cita aqui, citando o Death Knight em outros cache, ou até mesmo no extinto Melo X Podcast, né? Que a gente... Então, meu lindo, antes de escolher a música, fala um pouco do jogo. Não, né? Simples mesmo, agora eu vou falar a respeito do jogo, calma. Eu falei que da qual eu vou escolher o jogo. Cara, que agradável surpresa pegar esse jogo em promoção. Jogaço. Tô me divertindo muito e eu nunca imaginei que um multiplayer online, assim, seria muito divertido pra um jogo corrida. Eu insisti muito pra você não insistir. Sim, o Javan falou, pega esse jogo, é foda. Eu falei, não, ainda tá meio caro. Vi em promoção por 17 dólares e eu falei, não, agora eu vou pegar. Cara, que tesão. são, sério. É o melhor jogo de corrida. Tanto em jogabilidade, que ele tem aquela. Não é aquela coisa de simulação, mas arcade, né? Uhum. A parte de gráfico, trilha sonora, muito boa. E as habilidades dos carros, como o Snake até disse anteriormente em outro podcast, e que era muito massa. A parte do pulso eletromagnético, nitro, a parte de perseguição. Sim. É um pega-pega. Ideia inicial, de Hot Pursuit, né, cara? Sim. Era policial, pega o ladrão, ou, enfim, perseguição. Eu discordo, esse não é o melhor jogo de corrida. Hã? Mario Kart tá aí, Crash Team Racing tá aí. Então, os jogos ótimos. Ah, verdade. Crash Team Racing. É pô, muito desde legal, quando véio. Você joga três foguetes do seu carro, maluco? Você não andou de carro comigo, né? Mas como a gente até tá citando a parte de itens, né? Se você tá do lado do policial, você tem quatro itens que você pode utilizar, né? Que é a parte de espinhos, a parte de solicitar uma barreira mais pra frente na pista, né? Pra tentar travar a galera, ou opção de helicóptero. E tem uma outra parada que é a parte de você dar um target e você pode dar uma, tipo, uma pancada no perseguido, né, cara? Não, eu tô ligado. Eu joguei Need for Speed World, que é o MMO de Need for Speed. Ah, sim, sim. Que ele bem se baseou nessa parada do Pursuit, saca? De carro ter habilidades e tal. Só que lá você ganhava, tipo, uma habilidade por corrida. Cara, e as habilidades do pessoal que tá sendo perseguido também é muito massa. Pulso eletromagnético, cara. Eu achei muito foda isso. Não, é muito bacana mesmo. Ah, pra mim a coisa mais divertida que eu vi, assim, no Hot Pursuit, assim, eu comprei com o Túlio lá do Tudo no Pote, mais uns meninos. E daí quando a gente começou a jogar tudo junto. E eu daí... Eu comprei isso. Ah, Não, o jeito que você falou, não foi o que você falou. Imagina. Whatever. E daí quando a gente começou a jogar, todo mundo... sempre quando você faz uma fase, tem seu recorde. É, seu recorde, aliás, o tempo, né? E quando alguém passa o seu tempo, avisa quando você vai entrar no jogo, fala assim, tal cara bateu seu tempo na corrida. E é muito divertido você ir e bater o tempo do cara, daí o cara, você vai ligar o jogo outro dia, o cara bateu seu tempo, você vai bater o tempo dele de novo. E essa coisa... Um bate pro outro, então? É, tá. Ah, tá. Ai, meu Deus. Não, mas vira uma competição muito bacana. Tremenda numa putaria, né? É, eu também acho. Mas assim, a parte, ele é muito competitivo, ele não é um jogo difícil, sério, ele é um jogo muito fácil. Bem fácil. Bem fácil. Quer entrar numa curva de drift, é só frear e virar pro lado. É bem susto. Não, cara. É apertar a bola, dá um toque no bolinho e segurar pro lado, cara. É o drift. For dummies. É. Mas, sério, isso não tira o mérito do jogo. E minha música, né, quando eu comprei o jogo, baixei na Steam, aí eu falei, vou começar aqui, testar o jogo pra ver como que é. Sério, tem a parte de cinemática inicial e toca a música do 30 Seconds to Mars. Cara, muito foda, muito foda. A trilha sonora desse jogo é muito foda. A minha música foi Need for Speed é igual a trilha sonora awesome. Isso é preconceito com o Burnout que colocou o Avril Lavigne, né? É, exatamente. Sério, cara, eu não joguei, você percebeu. Meu, cara, não, porque... É porque tem um monte de rock and roll pesado, metal, e de repente é meu lado. Girlfriend, Você arregaçando um monte de carro, né? Cara, eu vi uma tirinha muito boa que tá tipo, o cara olha assim, tá jogando Need for Speed Burnout. Olha só que bonito. O cara tá jogando Burnout e daí começa a tocar, né? Girlfriend, daí aparece o cara de controle na mão, olhando pro lado, olhando pro outro. Daí ele começa a cantar junto, assim. Muito engraçado. Então fiquei com Edge of Earth. Cara, se você puxasse a música da Avril Lavigne, ia ficar bolado. Não. Então escutem aí, pessoal. Um beijo. Já vamos, continuar aí. Os jogos que eu estou jogando, eu atualmente não estou jogando muito tempo. Eu não estou jogando muito tempo. Toda vez que eu chego na tua casa, tu está jogando. Ah, mas eu estou jogando sempre aquele joguinho de luta maroto, né? Que dá para aquela meia horinha faltando pro trabalho, faltando para aula. A gente joga aquele joguinho de luta maroto, né? Mas jogar para valer mesmo, faz um tempinho que eu não jogo. É só você ficar desempregado que nem eu, cara. Você joga para valer o dia inteiro. Mas ele tava... Eu tava, cara. Ele ainda tá. É, ainda tô, mas enfim. É que eu também tô meio que se engano e é foda ficar, tipo, meu controle não roda muita coisa, daí você fica jogando mais um jogo. Formata ele. É. Enfim, os jogos que eu tô jogando ultimamente são, vou falar desses três, que é, eu tô jogando o beta do Revelations, que eu ganhei. O pessoal vai pensar que é Resident Evil. Resident Evil não, Assassin's Creed Revelations. Filho da puta. Que eu ganhei o beta, eu tava no meu e-mail, ganhei o beta e aí, né, e joguei. E também vou falar de Marvel's Capcom 3, que eu também tô jogando bastante. E também eu vou falar de Super Street Fighter 3 Online Edition. Ah, começando pelo Assassin's Creed Revelation, que foi a melhor notícia do mês, porque eu acordei, começou o mês, era dia 5, 6, sei lá. Não, começou o mês, era dia 5 ou 6, cara. Não, desculpa, caralho. Eu quis dizer que era quando... O cara deu um blackout foda, né? É porque eu fiquei em coma, né? Enfim, eu tive uma doce surpresa no meu e-mail e tinha lá o Assassin's Creed Revelations Beta, que era apenas online, né? Só o multiplayer dele. É, assim como foi feito com o Uncharted 3, né? Exato. E cara, assim, na verdade não muda muita coisa, porque o sistema ainda é a mesma coisa, sabe? Tem o modo Wanted, tem o Manhunt e tem, sei lá, aquele de capturar um tesouro random. Deveria ter um novo modo que também se chama Is Deathmatch, que é a mesma coisa que os outros. Por exemplo, é que assim, no multiplayer do Brotherhood, Wanted, o Manhunt, aliás, era assim. Você tinha o personagem que você tem que matar, que aparecia no canto dessa tela, como ele era, e daí tinha a bússola. Você tinha que ir seguindo essa bússola até chegar perto dele, a bússola, sei lá, criava um novo, uma coisa diferente. Na verdade, ela, tipo, brilhava mais. E no Is Deathmatch, do Assassin's Creed Revelations, é uma coisa assim, é um cenário menor e não tem bússola. Então você tem que achar na raça o personagem que você tem que matar. E é muito... Descontei. Valeu. Tá, e daí é isso, acabou, pronto, próximo jogo. É, basicamente é que essas são as mudanças. Não tem muita coisa pra falar, porque é só multiplayer. Então você vê só a diferença dos personagens, que agora eles estão com, sei lá, skin de Constantinopla e essas coisas assim. O que o Javão fala, parece que o jogo é chato, mano. Porra. Né? É. Parece eu, né? Puta que pariu. Eu acho que eu tô meio desanimado, porque acho que realmente não tem muita coisa assim falar, tipo, ah, tinha um easter egg foda, coisas assim. A única coisa que eu percebi diferente é que no jogo, as mortes do Revelation pro Brotherhood estão muito mais violentas. Sei lá, tipo, você escuta até o osso quebrando quando o cara... Que delícia, hein? É, assim mesmo... que é bom, hein? É, fora isso, eu tava jogando Marvel 3, que não tem muita coisa pra falar, né? Que só... Você tá esperando o Ultimate, mas... Ultimate num hype louco. Não, ele tá esperando Street Fighter Cross Tekken e eu continuo dizendo que é uma merda todo dia. Vai ser muito foda. Eu também vai ser uma merda. Dois votos, eu vai ser uma merda. Eu ainda quero Mortal Kombat versus Street Fighter. Ah, mas o Shihiro Ono já falou que não vai, que segundo, se for por ele, não vai ter. O Zacarias japonês falou, ninguém... É. Você não pode discordar do Zacarias japonês. Exatamente. E eu tô num hype grande de Ultimate Marvel, né, porque só vai sendo os trailers fodas. Eu tô, e, aliás... eu tô com medo porque o Javão falou, vamos jogar aí na PCN, vamos jogar aí pelo Play, porque agora eu voltei, né, por causa do Play tava parado, e eu tô com medo de jogar contra esse PSP, até deve estar comendo o controle. Sabe com quem que eu tô treinando, com quem que eu treinei e tô tipo... Se Viper. Não, eu também, mas eu tô com o Thor, velho, eu tô dando um pau em todo mundo com o Thor. Não, você tá dando uma martelada, né? Seguindo a lógica, um martelo. Exatamente. É, e só isso. É, mas o jogo mesmo que eu joguei bastante esse mês foi o Street Fighter 3 Third Strike Online Edition, que é É uma merda. Uma grande merda. É, ele é muito diferente. Eu peguei a versão chariada que o Javan me passou. Chariada. Cara, ele é muito diferente. Ele é diferente, claro. Ele é uma merda. Eu joguei com o Javan e, cara, que jogo merda. Mas ele é um jogo, assim, ele é um jogo que o pessoal hypeou por causa do Daigo aquela vez lá e só, né? Mas é que a galera acha que é facinho, tá ligado? Mas eu achei sério. A textura dele muito feia. Ah, é por causa que também eles não desenharam o jogo. Eles só passaram os filtros. A Capcom querendo ganhar dinheiro como sempre, né? Lança qualquer coisa, igual a Alien Marvel's Capcom 3D. É, pois é. Mas, cara, o que fizeram de errado, eu acho que em vez de redesenharem... Na verdade, não tinha muito o que redesenhar, porque os sprites de Third Strike são muito bonitos. Não, são bonitos, mas ali parece que, tipo... Não teve contorno, cara. Tipo, não teve. Eu acho que eles passaram um filtro muito fraco. Eles podiam fazer um filtro cara, mais bonito. Cadê o contorno disso aqui, cara? Parece que eles estão, tipo, borrados em cima do fundo do cenário. Ah, mas a questão é que eles lançaram... Cara, eu nunca me senti tão desconfortável jogando Street Fighter na minha vida. Sem falar que aqueles personagens que apareceram no Third Strike... Além de serem bizarros, eles cortaram muitos personagens bons, tá ligado? Então, é porque... Nossa, cara, Rorschach, velho. Sem condições. Quem que é aquele cara de sunga? Puta que pariu. Foi eu. Então, mas é que assim, o Street Fighter Strike, ele acontece depois do 4. Então é tipo, lá pra frente, entende? E daí eles resolveram adicionar... Eles, sei lá, eu me sinto nisso. Na verdade, cara, eu vou falar uma coisa muito simples. Street Fighter Third Strike é tipo Street Fighter para cults, entende? Ah, nem venha. Cult, desculpa. Eu não tô falando que eu gosto, só que, tipo, daí tem gente que... Já vi muita gente que, tipo, é ruim Street Fighter 4, tá ligado? Ele fala, ah, não, é porque eu joguei muito 3 com o meu... Urien, sei lá, saca, tipo... Não, sabe o que é? É que é uma coisa... É normal de algumas pessoas falar assim... Ah, eu vou pegar uma coisa que ninguém conhece e vou falar que eu jogo só, porque só pra galera falar... Olha, você é diferente. Uhum. Ah, dá nisso aí, né, Javan? Mas, sério, ali, tipo, os personagens, a maioria cagaram. Mas, assim, eu respeito alguns ali que são novos, que deveria estar no Street 4. Eu não respeito. O Alex, que tá no Tatsunoko... O Alex é foda. Tatsunoko versus... Não, nunca respeitei o Alex e nunca respeitarei o Alex. Ele dá um pau no Gaio. Fácil. Nunca. O Alex? Mas o Alex não tem nada a ver com o Gaio. Ele lembra bastante, cara. Não, velho. Para com isso. Ele lembra só por causa da faixa na cabeça, ele ser americano e tal. Na cabeça, o Gaio? Da onde? Não. O Alex é americano, pronto. É, ele é americano. Então, ele ser loiro não quer dizer que o Gaio também tem uma faixa na cabeça, porra. Não, porque ele tem uma faixa na cabeça e a cara assim, dele é amarela, né? Eu não sei quantos personagens nesse jogo que antes de começar a luta eles rasgam a roupa, cara. Puta que pariu. Nossa, é verdade. É Street Fighter rasga a roupa, né? É Street Fighter Strip Version. Mas é que assim, esse Street Fighter, ele é um jogo muito técnico. Ele é muito mais técnico que o 4. Sim, porque na parada do parry dele, Do parry, exatamente. E tem muito sistema de... Eu não entendi muito bem ainda como que é a definição. Ah, na verdade é só você apertar pra frente na hora do golpe. É só pra frente. Só que acertar o timing é meio complicado. Timing é muito difícil. Não é tão difícil, ele só é meio complicadinho se acostumar com o ritmo. É, exatamente. Ele tem um ritmo fácil, o problema é você fazer, tipo, tá na loucura do meio da luta e do nada se lembrar que tem parry, sabe? E você, tá, é uma coisa meio estranha. Mas, cara, com jeitinho você aprende. O problema pra mim, o maior problema do Third Strike, pelo menos online, eu acho, é que, cara, é muito difícil fazer o golpe, cara. Parece que você faz o input, né? Você dá uma meia lua e não vai, cara. Ah, eu também percebi isso quando eu tava jogando aqui. Meu Deus. Por exemplo, soltar um especial lá, soltar um... Não sai, cara. Aí vai, você faz a... Aí você fica assim, nossa, tipo, eu soltei isso mesmo? É, e daí, tipo, sei lá, no Street Fighter 4 é tão... É tipo automático, eu faço duas meia lua, vai, entende? E por isso que é um jogo que não foi pra frente na época dele, né? Não, mas então, parece que eu tava vendo reclamações que o problema é no Online Edition mesmo, saca? Que mesmo no offline ele tem esse input... louco aí, delay louco, não, que é muito demorado. Desde foi meio chato isso. Mas ó, eu fiquei tipo, foi uma nostalgia pegar esse jogo assim. Exato, jogar, também. Porque, sei lá, uns 10 anos atrás, acho que foi lançado 10 anos atrás, eu não sei exatamente qual a época. Não, foi mais ou menos. Eu jogava isso no fliperama perto de casa, cara. 3? Nossa. Sim, eu jogava aqui perto de casa, jogava com o Necro, fácil, né? Não, Necro, prometo. É, ele é mistura de Blanca com Dalsin, né, enfim. Exatamente, cara. Chat mais massa, Heavy. É, mas, cara, é muito divertido. As músicas são muito boas e eu acho ele, tipo, 3 melhor que jogar que o 2, entende? Uhum. Não gostei de Street Fighter 2, achei ele muito estranho. Ah, vai a merda. O 2 é um clássico, tipo, ele revolucionou bastante. Não fale mal do 2, vai se foder. Só o 2 de rodoviária, o 2 de rodoviária, não, o 2 de rodoviária é muito zoado, enfim. Mas qual que seria a sua música em relação a esse jogo aí, cara? Ah, minha música, a música que eu vou escolher é a música da Stage do Makoto, que é nem sei como que é o nome da música, de verdade. Só que, as músicas desse jogo são muito fodas, porque apesar de ter os hip hop muito louco no jogo... É, cara, esse jogo foi feito pelo mesmo querido Samurai Champloo, né, cara? Puto que pariu. É, cara, porque, tipo, ele tem uma identidade musical muito bacana. Não, ele tem identidade visual, sim, por causa... Até o fato de aparecer, entre aspas, o Yun Yang ali, ele é muito disso. O cara falou assim, eu faço esse jogo com uma condição, posso colocar Yun Yang e hip hop, só isso. Mas é muito bacana mesmo, eu acho... Que esse jogo ele tem uma identidade musical e visual muito única. Ah, é assim, se você olhar mesmo a Marvel vs. Capcom, o 1 tem a música normal, assim, o 3 tem a música normal e o 2 tem a música jazz, né? É, praticamente a mesma fase do Street Fighter que passou. Exatamente o que você fala. São dois jogos que têm uma identidade muito boa. É aquela coisa Dreamcast, tá ligado? É muito foda, meu Deus, muito foda. Enfim, é a minha música que eu vou escolher, vai ser o tema da Makoto e toca aí. Oi. O que você ultimamente está jogando? Cara, eu não sou uma pessoa... Eu sou uma grande vergonha pro blog, porque... Eu vou dizer o porquê do primeiro. Porque na esperança de eu pegar um notebook bom, ele deu DS pra irmã dele, que nem joga Pokémon, isso? Eu não dei, eu deixei emprestado. Nem venha, tá? Você se arrependeu profundamente, né, amigo? Me arrependi profundamente mesmo. Acabou minhas esperanças de jogar Pokémon. Então, mas eu sou um péssimo exemplo pro blog, porque apesar de fazer as coisas que deveria fazer em dois blogs de games, eu sou o cara que menos joga videogame na face da Terra. Mas, e principalmente agora que eu tô em semana de provas e tal. Falando isso, galera, gabaritei a prova de penal hoje, eu sou muito foda. De penal. Direito penal, destruir a prova, mas enfim, eu tô tirando um tempo pra jogar. E uns que eu sempre jogo, porque eu termino sendo um jogador muito casual. Eu tô jogando o Pokémon Battle Revolution, que pra quem não sabe, é o Pokémon Stadium do Wii. Eu achei alguns pontos que ele peca demais em relação ao Pokémon Stadium, porque o Pokémon Stadium você tinha todas as opções de batalha e mais alguns minigames que você se divertia e tal. Era bem bacana, inclusive, aqueles minigames. Eu gostava tanto do Pokémon Stadium no 64. No Battle Revolution do Wii, eles tiraram essa parte dos minigames. Na parte do Coliseu em si, foi legal porque eles acrescentaram como se fosse alguns campeonatos, alguns itens diferentes que te pega todos os Pokémon seus e do seu adversário e bota numa roleta de estilo Silvio Santos, assim, pra sortear Oi, qual que vai batalhar hoje? Oi, Rock, vem cá, vai ser o Mario, quem vai ser? Nossa. Mas não é a Super Smash Bros. Mas termina sendo bem legal, assim, pra quem gosta. Cara, uma dificuldade diferente, algumas tarefas diferentes mesmo. Fora isso, eu tô jogando o que eu nunca consigo deixar de jogar, que é o NFL Made. Eu não consigo deixar de jogar aquele jogo. Inclusive, a trilha sonora dele é fantástica. Eu não sei como que eles conseguem. Todo NFL Made tem uma trilha de primeira. Eu acho fenomenal. Quem não conhece, dá uma conferida, né, na trilha sonora. Pra quem gosta de rock, então, nossa... É de Wii? É de Wii? É Wii. Eu sempre fico na dúvida, assim, de, por exemplo, jogo de futebol americano. Como que normalmente é o controle? Você escolhe a jogada? Tem duas opções. Você vai escolhendo a jogada. Se você estiver jogando com alguém, você pode escolher apertando os botões pro cara não ver o que você escolheu. Sim. Você tá jogando sozinho, você aponta na tela no maior estilo Wii Remote possível. Aí, pra executar jogadas, tem duas opções. Você tem a opção que você seleciona... o botão que você estiver segurando vai ser o recebedor que você vai usar de alvo e fazer o gesto com o remote que você está arremessando a bola, como se realmente arremessasse. E o esquema de você apontar pro jogador e apertar. Pra quem, mesmo assim, pra quem já joga há algum tempo, mesmo você estando jogando sozinho, você termina optando por apertar o botão do jogador e arremessar. É mais prático do que você, enquanto tá se preocupando em ninguém, sacar o seu quarterback, que pra quem não sabe é quando derruba o lançador com a bola, ficar procurando pra mirar, do que você apertar o botão e simplesmente arremessar, né? Mas NFL Madden é aquele jogo quem gosta de futebol americano adora e quem não gosta fica meio perdido jogando. Então, é fanservice, né? É, exatamente, fanservice. E o terceiro jogo que eu estou jogando, que na verdade eu comecei a jogar por vontade de jogar algum jogo de corrida, porque eu fazia muito tempo que eu não jogava nada de corrida, é o Need for Speed Nitro do Wii, que só foi lançado pro Wii por DS. Uhul. O jogo, assim, a sensação de velocidade dele é boa, o drift dele, o controle é bom. A jogabilidade em si é bem bacana. Já joguei jogos de corrida melhores, obviamente, mas ficou bem legal. O que não me agradou muito é o visual carrinho de Hot Wheels, porque pra quem não sabe, é só procurar umas imagens. Bom, gente. O optou pelo visual cartunesco, né? Então os carros terminam tendo rodas gigantes e eles são aquele visual Hot Wheels super deformed, sabe? Aí eu sinceramente achei bem bacana, cara. Não, não é ruim, não é ruim. Inclusive a jogabilidade dele é bem boa, os modos também e tal. Só que isso aí irritou um pouquinho, né? Então eu tô baixando o Hot Pursuit agora pra ver como é que é e espero que seja bom. Mas esse jogo tem um grande easter egg pra quem gosta mesmo de corrida, todos os gêneros, seja quadrinho, seja mangá, seja anime. Eu quero saber se esse jogo, já que tem Hot Wheels, tem o Lava Rápido. Não tem. De três andares. Eu pensei que alguma das fases seria o Parque do Tubarão, entendeu? Mas fiquei decepcionado, é verdade. Produtores do Need for Speed, vocês terão meu ódio eterno. Há muito tempo atrás, o Snake, ele aqui no Game Track mesmo, falou sobre o jogo de Hot Wheels. E tem o jogo, cara, é muito divertido. O do Tem, eu joguei no 64. Joguei no 64 também. Também joguei no 64. Porra, só eu jogando PlayStation 1, cara, mas beleza. Eles também fizeram o jogo daquele desenho lá do Hot Wheels lá. Cara, mas daí é porcaria. Não, pior que o jogo ficou bom, desculpa. Mas assim, o jogo do Hot Wheels, ele tinha um monte de manobra no ar. Esse não, esse é um pouco mais... Ele é cartunesco, mas a parte de corrida assim é realista, é isso? Não, é realista. O drift eu achei muito bacana. Não, mas o do Hot Wheels... corrida que eu me atrapalhei aqui. Tá jogando, filho da... eu tô jogando enquanto a gente tá falando. Ei. Inclusive, já zerei 3 corridas aqui com 5 estrelas. Enquanto a gente tá gravando, olha só a habilidade do cara. Mas enfim, tem sim algumas manobras no ar, pra quando você dá aquelas rampadas, você ganha ponto extra, que são somadas nos pontos de estilo, no mesmo esquema do drift, né? E um diferencial, aqui você não tem os tanques de nitro, o nitro seu ele enche de acordo com seus pontos de estilo. Meu contato com a geração atual de Need for Speed é o Need for Speed Nitro, então eu quero muito que você tome no... Ah, mas cara, isso é Days Underground 2, cara. Primeiro, eu não gostei do Underground 2, então eu não joguei. O 2 é um lixo suficiente pra qualquer coisa. Um é o melhor ever. Underground 1, apavora. Apavora, hi-fi. Hi-fi. Matem todos. Underground Herege. Eu só vou fazer um adendo. O Hot Wheels tem carros surreais, só que com traços reais. O Nitro tem carros tem reais, carros reais com traços surreais. É, exatamente. Com traços surreais, tipo cartunescos. É invertido, assim, é bem bacana isso. Exato. O Fusca ficou muito bacana. Mas o jogo compensa, assim, com, vale a pena dar uma conferida, ele é bacana de jogar, gostoso de jogar. Mesmo no modo carreira, você pode jogar em multiplayer de 4 pessoas, o que é bacana pra caramba. Ó, carreira com multiplayer é legal. É, exato, é uma... Pra mim, pelo menos, me corrijam se eu estiver errado, mas eu tô um pouco me fudendo, vocês vão me corrigir. É uma inovação muito foda. Voltando ao ponto que eu queria antes da gente dar toda essa enrolação. Pra quem gosta, tem o easter egg fantástico, que é o Toyota 86. Que pra quem não sabe, é o carro do Initial D. Que é um anime de corrida muito famoso. Eu, inclusive, dei um pau em vários corredores de classe mais alta com ele, só pra falar, nossa, sou foda. Sou o cara. Sou foda. No Toyota. Nossa. Eu espero que isso seja tirado do áudio, sério mesmo. Não, aí você vai ficar repetindo em looping. Sou foda. No Toyota. Sou foda. No Toyota. Sou foda. No Toyota. Ah, mas eu acho que, assim, um pouco que eu joguei... Pô, sabia que eu sou carbono? Tá bom, Zaz. Você jogou o Need for Speed Carbon? Já, ou Nitro? Já joguei. Joguei na casa, acho que, do Diogo, ou no próprio, seu próprio Wii, enfim. O cara jogou no meu Wii, velho. É, você me emprestou, você lembra? É, eu achei, assim, cara, dos poucos jogos de corrida que eu joguei no Wii, do pouco que eu vi, cara, tirando o Mario Kart, ele é o melhor jogo de corrida, correto? Sendo que agora vamos checar como é que vai ser o Hot Pursuit, né? Só uma coisa que eu quero falar antes que eu esqueça, é, você tem duas opções de controle. A primeira, que assim que eu vi, saí do jogo imediatamente, voltei pro Wii menu e fui jogar outra coisa, que é você utilizar o Wii Remote no estilo Wii Remote básico, sendo que o B acelera, o A freia, e você virando pro lado, assim, girando o seu pulso pra um lado, ele faz curva pro um lado, e girando pro outro, ele faz curva pro outro, o que é ridículo! Mas não dá pra arrumar isso aí? Não, calma, deixa eu terminar. Segunda opção que o próprio cara fala no início do jogo, é uma opção divertida e inovadora pra que você mantenha uma mão livre pra poder comer ou beber alguma coisa enquanto... Ah, que patético. Comer ou beber, ah tá. É, a partir de agora ficará com isso. Ele sem querer mudou o texto e pegou essa frase do Baioneta, né? É. A partir de agora ficará conhecido como modo gordice, né? Ou então modo punheteiro, né? Eu não entendo exatamente por que alguém faparia pra Need for Speed Nitro. Mas tem louco pra tudo, não é verdade? Olha, é só verdade. Sanduíche. É, sanduíche. Então... Tô falando tudo de sanduíche, vai ter que botar o link aí embaixo, pô. Não. Não, isso é proibido. O modo mais... Como é que eu posso dizer? Mais lógico, mais interessante... E mais centrado pra se jogar essa merda, que é no com o remote de lado, no estilo Mario Kart, você virando o remote como se fosse um volante realmente, apertando o 2 pra acelerar e o B pra puxar o freio de mão. Aperta o B, deixa eu apertar o B aqui. Ai, caralho. Aí, pronto. Mas pelo que a gente tava conversando um pouco antes, sim. Need for Speed, ele se mantém qualidade, pelo menos na parte trilha sonora. Não, né? A trilha sonora do Need for Speed é sempre fantástica e no Nitro não poderia ser diferente, né? Então, a minha música eu vou escolher do Need for Speed Nitro é a música do Rise Against Kotov Syndrome. Cara, que música fantástica. E eu acabei de bater meu carro. Toca aí. Walls built around us, white picket fence. Então, galera, vamos ficando por aqui com mais esse Game Track. Não percam as novidades no nosso blog, que teremos muitas. Inclusive, estamos discutindo novas possibilidades de coluna. Discussões acirradas e fantásticas que Mamilos. Nosso e-mail evita Mamilos. Que o sangue se espalhe pelo blog. Mas as ideias são muitas. Parecendo a TV, né? Enfim. Exato. E não percam o conteúdo exclusivo da BGS e Video Game Live, que vai estar rolando no nosso blog. Nós vamos estar lá cobrindo o evento inteiro, fazendo um vídeo bem bacana mostrando pra vocês que não puderam ir tudo que vai estar ocorrendo lá. E a nossa jogatina de Play 3 lá em casa, que vai estar fantástica. Beleza, hein? Apesar de ficarem me zoando que eu moro em Cascavel, seus putos vão todos ficar na minha casa no Rio de Janeiro pra cobrir o evento, olha só. Bando de puto. Mas vamos estar... Eu não vou. Que merda, eu não vou no Brasil. Inclusive, vamos estar filmando a nossa competição de quem come o maior stacker triplo. Triplo não, maior stacker, ponto. É, ponto. Quem come o maior stacker. É exatamente. Cara, como que se pedir, pra se pedir, não, na se boa, pedir na boa. E não comer. Posso fazer o desafio pra vocês? Pode. Porque o stacker vai envolver muito dinheiro. Então a gente faz o seguinte. Vai no mercado, compra... 2 kg de bacon e... Não, já. Ninguém quer trabalho aqui, cara. Ó, no máximo a gente faz cachorro quente, quem comer mais ganha, mas tem uma ideia melhor. O único trabalho é soltar o torpedo no banheiro. Tem uma ideia melhor. Perto da casa da minha mãe tem podrão, velho. Vamos ver quem aguenta podrão. Podrão, mano. Partiu. Podrão tá no meu orçamento. Podrão, cara, é um lugar que você... Cachorro quente. Não. Podrão seria o X-Montanha daqui de Curitiba, velho. É isso aí, X-Montanha, fora de mim. Porque sim, o podrão, ele é bem mais genérico, entendeu? X-Montanha é específico, deve ser um lugar só. Podrão é qualquer lugar que venda hambúrguer e cachorro quente, nem sempre vende cachorro quente, com um molho de sujeira, né? Porque tem que ter sujeira, não pode ser limpo. Exatamente. Nunca pode ser limpo. E X-Montanha aqui é um, entre aspas, um sanduíche que vai bolinho de carne dentro e mais um risoles. Cara, olha só, você tem noção. Nossa. Tem um podrão que eu sempre vou. tem dois podrões que eu sempre vou. Um deles é gulosão e o outro é baratinho. Mas enfim, não percam o conteúdo exclusivo. Acessem o site todo dia. Não percam as novidades. Acompanhem as TF Nights. As TF Nights estão sempre bombando. Eu fico louco. Aliás, um adendo. O pessoal lá do Supercontrole falou: esse cara do MeloX não tá marcando nenhum. São tudo uns cagão. A gente marca, pega um server exclusivo com senha só pra eles entrarem. E nenhum do Supercontrole participa. Resumindo: arregaram. Um beijo na bunda. Então, acessem, as TF Nights estão sempre bombando. Infelizmente vocês não vão me encontrar por lá, o que é muito triste. Eu queria participar, mas meu netbook não aguenta. Então e seu DS não tá mais em casa, né? E o meu DS não roda TF. E... o dia que você conseguir isso, cara, Chuck Norris, já era. É. Muito obrigado pela participação. Valeu, Snake. Só o Snake. valeu, Snake, seu filho da puta. Que isso, galera. Tamo sempre aí. E fiquem ligados na Rede Globo no sábado. Um pouquinho antes do almoço, tá? Peraí. Você tá falando sério que você me fez repetir o tchau dele porque eu não tinha ouvido pra ele falar isso? Que pariu, né? Senhor B, muito obrigado pela sua participação. É isso aí, galera. Sempre é uma honra participar aqui. Ó, escuta o papo de noob. Então, galera, não sei se vocês já observaram, já no site tem uma enquete que é sobre um participante que a gente tá querendo que chame de novo. A gente já quer chamar um participante de novo, que é que vocês votem qual que os participantes que vocês querem que volte, assim, sabe? Qual que vocês acharam mais engraçado, ou que você acha que vai mais render um papo mais engraçado, pra gente chamar um deles de novo. A gente vai botar todos os participantes lá, você dá uma olhada na enquete. Valeu, Javan. Nada, galera. Eu sempre quando precisar, tô aí e... Não tem muita coisa pra falar, nada sobre New Game, nem nada, enfim. E faltou o último pra agradecer, então valeu, Zabuza. Opa, obrigado, valeu. Puta que pariu, é muito egoísta, né? É ridículo, né? É ridículo. Valeu. Forever alone. Valeu, Excel. Que isso, desculpa não poder participar mais, nas outras vezes deu chabu, né? Como diria o grande Mestre Shake, deu chabu. Inclusive, o último Game Track que eu tava preparadíssimo pra gravar, tava empolgado até pra gravar, eu não pude gravar porque a internet do Javan é uma merda. A internet do Javan é uma merda, cara. É uma merda, cara. Tipo, ficou caindo e eu tive que pegar o celular e ligar pro Zabuz apagar inteiro urbano pra falar, cara, não vai dar, não me espera. Então é isso, pessoal. Até mais, até o próximo episódio e tchau! Tchau! Então, galera, agora vamos falar de coisa séria. Vamos falar de TechPix, a câmera mais... Puta que pariu. Ai, meu Deus. Liga agora e parcele mais de 72 vezes de 482,99. Caraca. Vocês estão me fudendo a edição, né? Não, é verdade. É que você não percebeu, pessoal, todo mundo falou rápido, baixo, juntinho. Se fode aí de lado, vai. Gravação começando em breve, em alguns segundos, então, só pra marcar o tempo aqui no áudio, pra eu lembrar onde eu tenho que cortar. Quem colocou? Puta que pariu! Eu sou rica! Cara, eu fiquei com medo disso, sinceramente. Monster Kill!